Cristo, Ítimo Orfeus, Siloé, para falar dos falsos que fazem da vida um ilusório palco, fracos que na rima ainda cheiram talco, no stage fumam back, não descem do salto, galinhas que pensam ser águias que voam alto, então joga a mão pro alto, engata ré nas ideias, inflam egos com aplausos vindo das plateias, a letra é quente, viram as costas, não aceitam, fingem não entender, então a rejeitam, aceitam quando massageia a vontade do ser, agradam quando mentem na rima poder ter, dinheiro e fama, drogas e ser considerado, não importa ter diabo como aliado, o som deles é embalado por vozes em coro no refrão, bombardeiam a mente mas não alcançam o coração, a vida é ilusão, espelho do filme de gangue, a diferença é que desmaiam ao ver sangue, em casa é bambi, na rua paga de leão, uma coisa é realidade, a outra é ficção, entre os dois prefiro viver a verdade, nos capítulos e versículos alcanço maturidade, aprendi que devo andar no caminho reto, se não tem nada de bom pra falar é melhor ficar quieto. Quem é você? Quem é você? Será que essa pergunta você consegue me responder? Quem é você? Quem é você? Será que essa pergunta você consegue me responder? Quem é você? Quem é você? Será que essa pergunta você consegue me responder? Quem é você? Quem é você? Será que essa pergunta você consegue me responder? Será? Será? Ítimo Orfeus, Peterror Crew, tacando fogo nos fariseus. Yau, Bamboclate me abraça, diz que me considera, mas pelas costas faz de tudo pra me ver nas trevas. Trama conspirações querendo me derrubar, mas vai falhar, pois sou príncipe guiado por Jah. Semeia discórdia em todo lugar que passa, ilude os fracos com suas intenções e palavras. Cospe no prato que come, morde a mão que o afaga, sugo o que precisa depois te larga na vala. Seu sonho era ter o que tenho, ser o que sou, minha mulher, meus amigos, minha vida, meu flow. Sua vida se resume a um castelo de mentiras, você sucumbirá por suas próprias patifarias. Sua cena é rastejar e viver entre os vermes, o rei das mentiras, o príncipe dos hereges. Elo de Cristo e Ídimo Orfeus, unificação, tacando fogo nos fariseus. Quem é você? Quem é você? Será que essa pergunta você consegue me responder? Quem é você? Quem é você? Será que essa pergunta você consegue me responder? Quem é você? Quem é você? Será que essa pergunta você consegue me responder? Quem é você? Quem é você? Será que essa pergunta você consegue me responder? Será? Pregadores, doutores engravatados no Senado, cada um com a sua mentira no seu próprio cenário, a melodia da mentira no palco, salto alto é diferente no seu dia a dia, não faz o que fala e fala o que não faz, falsos mentirosos traidores se revelam em seus bastidores, vai cair, tipo torre de Babel, vai descer, tipo anjo que caiu do céu, vai queimar que nem papel, você vai ser o réu, não pense que vai ficar barato, acusado, culpado, só uma chance pra você, é bom se arrepender. É bom se arrepender. É bom se arrepender. É bom se arrepender. Cheguei, tô envolvido, então cola comigo. Não é só a boca, nem só a roupa. Rap de verdade, com sinceridade, não me iludir nem cair na lábia do diabo, o pai da mentira. Então me diz, quem são os seus guerreiros? Um rapper, falso e mentiroso, jogador de futebol ganancioso, que beija a camisa, mas deveria beijar o dinheiro. Mateus, 12:36, vai ser bom pra vocês. Tenho 37, vê se não esquece. Ouça, abre os ouvidos, por suas palavras serão absorvidos, por suas palavras serão condenados. E tô o recado, toma cuidado, palavra inútil que tiverem falado. Falado, falado. Pode acreditar, pode acreditar. Conexão direta, conexão direta. Siloé, Siloé. Lado a lado, lado a lado. Poder Cristo, poder Cristo. Quem é você? Quem é você? Será que essa pergunta você consegue me responder? Quem é você? Quem é você? Será que essa pergunta você consegue me responder? Quem é você? Quem é você? Será que essa pergunta você consegue me responder? Quem é você? Quem é você? Será que essa pergunta você consegue me responder? Será? Será?